3193, 19. Chama agora o solo em 1218, 121, esse mão 9. Tenha um bom dia. 319, obrigado, 3196. Civi Alfa Índia 01 no portão. Alfa Índia 01 na posição 3196, obrigado. Visual, tá Mike X-Ray Charlie. Sim, tem o Mike X-Ray Charlie. Tá, pouso, tem pouso autorizado na 10, venta de 0, 70 graus com 3 nós, pista bastante escorregadia. Sim, Mike X-Ray Charlie autorizado, pouso na 0. Mike X-Ray Charlie, no sol às 48, livre direita, após chama o sol em 1219. Confirme como está as condições na aproximação? Na aproximação a visibilidade está boa, chuva moderada mesmo. Mas de 500 pés para baixo. Sente. Formado solo 219. Afirmativo, 1219 chama o solo. O Mike X-Ray Charlie então. Mike X-Ray Charlie, Libre Taxi via Alfa Índia 02 ao portão. Alfa Índia, portão 02, Mike X-Ray Charlie. Tá, tô preocupado pelo corredor fundo, já tá no através de Interlagos, já autorizado pra dentro do buraquinho devido à condição de pé. Sim, então tô autorizado, ok? E reporte quando deseja por retorno o hotel Lima Tango. Martins. Se autorizado, senhor, ele cruza o Talimatama, cruza o setor de, da 28 e pousa na 30 e... Matango tem aeronave a 2 mil do externo na aproximação 1-0. Se condição de cruzar imediato o eixo de decolagem da 1-0? Afirmativo, senhor. Cruze imediato, ok? E reporte na final da 3-5. Reportará na final da 3-5. Hotel de Matango. Torre Salvador, bom dia. Voo no 1765. Uma milha do externo, baixo travado. Voo 1765, curto na aproximação, tráfego ainda não avistado, reporte com divisão com o campo, informa um helicóptero cruzando o eixo de decolagem da pista 1-0. Pode estar avistando, 1765. Estou te lembrando, se tu ciente, reporte na final. Tu visou agora com o helicóptero? Avistado, reporte final da 35. Reportará, hotel de Matão. 765, forma pista escorregadia, o vento de 180,05 nós. Tráfego ainda 9 estados. Reporte visual com campo ou iniciando a remetida. Confirme o vento, 180 com quanto? Com 5 nós. Sim, pode ser, obrigado. O 1765, tráfego avistado, tá visual? Visual, cliente, obrigado. Vamos autorizar na 10, 180 graus com 069. 80,06. Apenas mantendo pra na composto na 35, tá visual com a aeronave na final. Então, para você composto pairar na cabeceira 35 até o Limatão e reporta no solo. Vento de 180 graus com 079. Reportará no solo, no parado da 35, hotel de Matango. É o pátio 4? Sim, você. Pode prosseguir o táxi até o pátio 4, hotel Limatango, reporte de pista livre. Bom, muito bom dia. Grato, senhor, hotel Limatango. No 765, no solo aos 5-7, agora? Livre direito, chame solo em 1-2-1, no décimo 9. Direita, 219, 1765. Hotel Limatango tá na escuta? Afirmativo, senhor. Como tá o setor ali, Lauro de Freitas, setor Nordeste, tá? Formação muito pesada? Afirmativo, senhor. A visibilidade tava em torno de 2 mil e eu tava passando com vento de 14. Eu tava com... passei com 400 de pé. Ah, ciente, grato. 765, prossegue táxi via Alfa, ingresso a Juliette, posição 04. Alfa Juliette 04, 765. Poderia confirmar as condições na aproximação do 1-0? Confirme, 765. Poderia confirmar as condições meteorológicas enquanto estava na aproximação do 1-0? Na curta final deu uma chuvinha mais forte e vento de 13 nós à direita. Grato. Pessoal da Alcona 260. Bom dia. 1260, bom dia. Autorização Recife 390. Será coordenado, vai de cópia. Aguardado. Do 60, pronto, cópia. Rafael, pronto. Pelo do 60, autorizado Recife, nível de voo 390 via Upper Whisky 58, decolado 10, primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Aracaju. 5556, o transponder, controle 19.8. Corrigindo o controle 19.35. 390 autorizado para Recife, na Upper decolado 10, por esquerda, na Puca, Aracaju. 5556 transponder, na 35, controle, voo 1290. 19.35, controle. Avião, modelo 935. Protegimento correto, confirma o portão que se encontra. 03. Gente, protegimento correto. Informe portão 3, informe o ponto. Chamar na frente.